ação, Serra Vitor 367, com voo 97, no ar. Alô, reforço, Serra Vitor 366. Botará no 366, autorizado o procedimento, Renato? Afirmativo, ajuste no 014. 14, autorizado a RNAV, reportará no 366, voo 97, no ar. Salvador, é o Azul, Alfa Yankee Charlie, bom dia. Sossiga, Alfa Yankee Charlie. Sossiga, o Yankee Charlie está no pátio 3, posição 5. Solicita autorização de giro dos motores para cheque, marcha lenta. Aproximadamente 5 minutos, infra-aéreo está ciente. Ciente da coordenação já realizada com a infra-aéreo, autorizado, reparte ao término. Passar Serra Vista 366, o voo 197 no 4. Direcionando o final da RNAV da 197. 197 no 4, complete o RNAV, chame torre 18, decimal 6. 18, 6, obrigado, tenha um bom dia. Composto. Salvador, muito bom dia, o voo 1714 ingressando no final RNAV da 10, passando 366, baixar a trava. Voo 1714, reparte marcador externo. Informa que está ingressando a RNAV, com produto de ferramenta 372. Gente, reparte 372. Botarão 372, voo 1714. Serra Vitor 372, voo 97, 1 no 4. 1 no 7, 714, check trem, livre pouso na 10, vento 190 graus com 11 nós, altímetro 10 no 4. 10 no 4, baixo travado, livre pouso na 10 com 17 no 4. No 4, solo 06, livre pela direita, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Pela direita, via Alfa e Juliette, pro 28, boa noite, no 4. Torre, confirma a posição do voo 714, posição 08. Afirmo. Muito obrigado. Gente, aqui Charlie, tenha uma boa noite.